Lúcio CDs. O homem é bom, o homem é espetacular. E você recorda com ele aqui no Som das Marcantes. Ouro Negro. Pode soltar o play, Lúcio, pra dançar pra cá, bora! Essa forte, rapaz, que fazem parte aí da Anani Autopeças com a gente. Centro Automotivo, abração vocês, viu, gente? Valeu! Abraço, Brás. Eu queria estar junto de ti. Fábio da Pedreira, abraço, parceiro. Com sabor, mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Adiaçada. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Já já o Pedrinho circula, né, Pedrinho? Com seleção do Joãozinho, já já! Gravados na mente, certos amores nos deixarão uma canção ele para maluquinho. Sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Oh, oh, yeah. Júnior e Neto é sucesso. Simão! Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos, mas no meu mundo não existe só tu. Vamos, pelo amor de Deus, Paulo do Golfe, meu parceiro. Você não sabe o quanto. O homem que manda te manda em Bragança, né, pai? Vou assinar o dia 12, viu, gente? Domingo está por lá, viu, Paulo? Pode curar as feridas. Tudo mais um pouquinho por tua conta lá. Eu estou vivendo. Meu Deus do céu. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Boa, curte assim, como é que é? Devagar, garota louca, és tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga porque com medo está. Você quer passar forte por aqui, Mijãozinho? Meu parceiro Alex da Cegonha, lá de Manituba. Ele, como sempre, não falta uma segunda-feira aqui no Calibre, meu pai. Abraço, meu Alex, enorme, meu parceiro. Mas hora de do dia acabar. Amandinho na área! Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amores vem e vai. Eu sei, fica. Acabei de quebrar essa forte por aqui, passando de Léo Torres com a gente. Abraço, Léozinho! Quando perceberá. E o quê? Que o seu tempo vai chegar. Devagar, você está indo bem. E você? O que você vai ser quando você crescer? Seja tão romântico, não tenha medo. Ouro Negro! Bora pra cima, Paulo do Golfe! É tão ruim a vida que você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Seus segredos vem me revelar. Quero compreender por que você quer mais. Sonhar, nem todos sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Manda 007. Aonde foi parar? O seu juízo já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? aqui tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido. Já vai assim, vai assim, legal. Vamos sim, ó. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Chama o Luquinha, minha fera! Eles estão indo trabalhar. Seleção na área já, pai. A gente faz amor. Saindo do fórum do Joãozinho, né, pai? De novo, de novo, de novo. Banda 007. Edilson, assim, soltaram a fera. Soltaram o homem. Te contar pra esse brincante, viu? A gente resolve depois, né? Porque quando você desce, a lua também desce pra ver. Já me ganhou, agora é só me levar pra você. E agora? E agora sim? Zinho de Sori e o Fábio da Pedreira juntinho com o Adriano. Aquele abraço, Adriano. Abraço, DJ Brian, parceiro. Lúcio CDs. Coisa boa, curte assim, ó. Se é pra marcar, deixa eu marcar então. Que sozinha eu estava. Foi quando teu olhar no meu se encontrou. É com DJ Brás. Entendi. Soube que buscava mais de mim. Filha, entendi. Legal. E já não podia resistir. E com um beijo e com um amor, te entreguei meu coração, me apaixonei. Meu parceiro maluquinho, nossa feira aqui da aqui do Ouro, já passando com o CDzão do Joãozinho, viu, gente? Apenas R$5 nas mãos do maluquinho e também do Pedrinho, meu irmão, pelo amor de Deus. Caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Flores em vida, pai. Quero flores em vida. Seu sorriso a me iluminar. Ah, ela é? Lágrima de despedida. Ela é, pai. Eu estarei por perto. E aí, Remosa, como é que é a parada? Yeah. E aí? Eu quero viver a vida. Quero flores em vida. DJ Brás. Eu quero viver a vida. Quero flores em vida, colhidas no jardim do amor. Do nosso amor. Anda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cima, garoto! Lúcio CDs. Fiquei apaixonado, fiquei alucinado quando a vi pela primeira vez. É

você voltou. Não posso acreditar, você vai me deixar por esse alguém que só te fez chorar. E pra curtir e pra dançar, oba! DJ Brás. Agora eu sei que todo meu amor a você eu entreguei. Se eu, se eu, se eu lhe dei, dei, dei. DJ Brás. Se eu lhe dei. Cê deixa o Joãozinho, viu, gente? Já circulando no salão. Você, com o parceiro maluquinho aqui da Vera. E também o Pedrinho na área, pode crer. Não me faças mais sofrer. E hoje eu quero ser DJ Brás, the number one. Mas pensei em te dizer, eu amo você. E agora eu sei, agora eu sei. Agora eu sei, sei, sei, sei. Agora eu sei que todo meu amor a você eu entreguei. Seu Robertinho, ele tá aqui no ladinho do Alex, da Cegonha de Manitoba. Um abraço, Alex! Júlio do Casal Feliz! Tá cansada de saber que hoje eu, que eu te amo. Amandinho, que eu só tu amo. Pode dizer qual o tamanho diz, pai? É tão grande, meu irmão, meu irmão. Minha paixão, eu desejo de te amar. Curão. Não me canso. Eu passei no Velvet do Murim. Editora Cúpula da Poroca. Ei, Poroca. Nossa amiga Adria, sua esposa, vem com a gente. Olha o meu povo do Murim, lá de Benfica, meu irmão. Bebe, chama de Macapá, tá com a gente, viu, Bebe? É nóis, garoto. Hoje até sou capaz. Bora ver, Romário. Qual é o homem, viu, Romário? E desce o chope, garoto. Sonho com seu amor. Hoje o Bileu que é a motora. Sonho provar seu sabor. É o que mais quero, é o que mais quero. É o que mais quero. Maluquinho é nóis, maluquinho. Eu sou sincero. Sou louco por você. Pra sacudir, pra balançar o Caribe Show! DJ Brian, Brian. Pra cima, garoto! Ouro Negro! E não! Não me deixe jamais. Parceiro Paulinho, olha ali com a gente. Abraço, Paulinho. Parabéns, meu garoto. A gente quer abraçar forte, minha equipe, a Fronta da Fera. Um abraço, meu parceiro. Valeu. Jamais, pois sem você. famosa diz? Quero. Diz que tu quer, filha, diz. Amor sincero não era ilusão. Tá foda. Eu cacho bem fundo no meu coração, com muito carinho e muita paixão. E diz assim, e diz assim. Mas só vou amar. Você, garota, é nóis! Ontem eu vi você em sonho. Ontem eu te beijei meu sonho é ter você aos meus pés. E pra curtir e pra dançar. Mas nunca te humilhar. Toca, pai. Toca aí, toca. Lúcio CDs. Poder te tocar. Meu sonho. E realizar. Meu sonho de viver com você. Ser sempre real, nós estamos sempre acordar. Nós estamos por ti, eu vou aos limites. Conquistar pra viver só pra por ti, por ti. Diz aí, diz. Vou aos limites. Vou aos limites. Vou aos limites. Tudo é a paixão de um mortal. A fera chegou. Magnífico Ouro Negro. Poder te tocar sem sonho, meu sonho. De que abraçar, parabenizar minha família Rock Sem Freio. O aniversário parte 2 acontece hoje, né, Fernandão? Fernando e Lara, abraço vocês dois, meu casal. Ser sempre real, nós todos sem se acordar. Nós todos por ti eu vou aos limites. Te conquistar pra viver só pra mim. Bora ver, Fábio! Vou aos limites. Vou aos limites. Ah, vou aos limites. Tudo real, paixão de um mortal. Posso contar? Conta aí, mudar as contas. Conta pra mim teus segredos. Cê é doido, doido. Equipe GDB. História de amor. DJ Brás. DJ Joãozinho. Do teu lado. Na alegria e na dor. Tem que ser assim, né, pai? Aí não vale. Na alegria e na dor. Pode crer. DJ Brás. Quero saber. Se for só na alegria, né, pai? Papai não beija. Contigo eu sempre estou. É verdade. Ah, me diga se é verdade. Nem precisa me falar. Pode abraçar, pode beijar. É tudão do Calibre Show hoje, meu irmão. Me abraça e me beija. Olha o toque. Passa um toque. No olhar. Que abraçada bem forte. Quero agradecer hoje com a gente aqui, diretamente de Bragança. Eu passei no pau do golfe, né, pai? Sempre que a fera pinta por lá em Bragança, ele abraça o Brás, vem abraçar o Joãozinho, vem abraçar o Gargaminha, vem abraçar o Domingo da Sayag, né, pai? Abraço, pau do golfe! O sinal, domingo é nós lá, viu, pai? Filho de Bragança. Quero estar do teu lado. lado. Quero andar nos caminhos. E eu? Eu quero te namorar. Olha meu dançarino, Ira! Te vi, viu, Ira? Quero ver tu saldo lá na Via Show, viu, pai? Quero ver. Nem é bom de perna mesmo. Me abraça e me beija. Você não deu valor ao amor que ofereci a você. E o coração? O meu coração chorou. DJ Brás. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Mas oh, que lindo romance que já existe. Você! Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu, né, pai? Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. DJ Brás. Você me perdeu. Ei, meu amor, a fera chegou. Não deu valor em mim. Não deu. Pra ver aí, Ira. Não vale a pena não, bicho. Não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém que vale amar. Agora. Aí você vai saber. Perdeu, né, Playboy? Esse é o Tigre. Esquece essa força por aqui também. O nosso parceiro lá de Macapá. O parceiro Velvet do Murini. Sempre que a gente pinta lá no setor, né, pai? Lá em Macapá. Ele recebe o braço de braços abertos, né, bicho? Abraço você, meu pai. Inclusive, hoje ele trouxe os amigos de lá do Murini. Nossa amiga Poroca. Trouxe também sua irmã, Adria. E o seu cunhado hoje pra curtir a fera. Pode crer. Também o bairro Filipino. Você brincou com os sentimentos. Justo eu que só queria te amar. A gente quer abraçar forte por aqui as meninas que fazem parte lá do posto Minotauro. Estão todas aqui hoje curtindo. Vão todas curtir e trabalhar amanhã de ressaca, né, pai? Valeu. Vai, neguinho, vai. Não vale a pena. É a ressaca do aniversário da Lígia hoje. E toda a minha família Rock sem freio tá no apoio, né, pai? Valeu. Vai saber o quê? Aí você vai saber que perdeu o mundo. Caqueado. Vamos lá, Lúcio. Para nós, o sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Então libera o homem, libera. Libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Mas assim, magnífico ouro negro. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Meu amor. Quem curtiu essa aí, ó? É, meu irmão. Só acho que não sei o DJ Brás hoje no Caribe Show. DJ Brás, original. Me fez balançar toda a noite. Quer te encontrar, chama pra dançar. Aniversário do nosso parceiro Paulinho Nani com a gente. Ele tá com toda a sua rapaziada e amigos aqui, ó, minha ponta esquerda, valeu. Esse primeiro é sucesso que faz a galera dançar. Olha o som! É um som que agita pra você. Ouro Negro! Esse primeiro é sucesso que faz a galera dançar. É um som que agita e me fez sonhar. Mesmo curão. Quero te encontrar e te chama pra. Bora pra cima, pai, bora, né? Qualidade. DJ Brás. Trouxe dois motora hoje, o Maio e o Felipe. Por mim. Esse primeiro é sucesso. E voz! Que faz a galera dançar. É o som que agita pra você. Negra é sucesso que faz a galera dançar. É o som que agita e me fez sonhar. Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou um maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Nesse pedreiro, o som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de quem é de eu. Sonhei de Léo, o som vão tocar seu coração. Divertido Murinim, agora é a fera das marcantes. Sente o que? Sente, pai, sente o que? Sinta esse amor. Uau! Dança, o som que encanta o Pará. O show de som vai começar. Príncipe Negro vai tocar. Mete ficha. Bora pra cima, potente, bora! Magnífico ouro negro. Mil grau. Desde quando vi você chegar. Foi logo machucando, Dames. Magnífico Dames do depósito. Bora ver, Amandinho, bora ver, Amandinho. Não adianta mais me enganar. Edson, não vamos remorso. Tá pra cima, garoto. Uau! Brincadeira vai parar aqui. Magnífico Reverte do Murinim. Pedrinho, é tudo aquilo que eu sempre imaginei. E com valsom tocando fundo forte no meu coração. Rubinho Mecânico, Alex da Cegonha de Malituba. Um abraço, Rubinho, vai longe, irmão. E toca aí. Toca pra mim, valsom. Pai, toca! Toca pra mim. Toca pra mim. Toca pra mim, valsom. Não deixa esse amor morrer na solidão. Eu quero. profundo eu procurava um jeito desse pesadelo de despertar. Tão inocente eu fui enganada, me entreguei aos teus carinhos, veja onde fui parar. Por um estranho sedutor, um homem cheio de malícia que não teve piedade. Magnífico Ouro Negro. Sentimento em troca, recebi uma grande desilusão. Desgraçada. Desgraçado sem coração. Desgraçado. Mas essa solidão vai acabar agora. Eu vou com a galera do rock, vou viver. Vou viver. Foi no chão fora e de adentro que encontrei quem me mostrasse a alegria de viver. E hoje eu lembro sem saudades que mais quero nessa vida tudo isso esquecer. Tá passando fome da pedreira com a gente. O nosso empresário também. Júnior do Casal Feliz. Tá passando Adriano curtindo aqui na nossa onda hoje. Abraço e fome, é nóis, garoto. Não sou motivo de Belém. Ah, desgraçado. Desgraçado. Coração. Mas essa solidão vai acabar agora. Vou botar na tua mão. Fruto sexual. Pra machucar, pra machucar. Oba! Não era não, meu irmão. Agora não é amor para mim, não. DJ Brás. Você estava mentindo. Diga logo que não me amou, que não gostou de mim, não sente amor por mim. Quais as armas que conta pra fazer seus encantos? Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim, não sente amor. Homem tá ficando velho mesmo. Meu irmão, pelo amor de Deus. Eita, fome da pedreira. DJ Roberto, DJ Michael. Sucesso. Assim, ó. Você escutar, sei que você vai lembrar. Vai mexer. Dos momentos que passamos juntos, ilusão foi que restou o nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar, sinto que estou com você, amor, curtindo por tentando parar. Guerreirão, emoção, é o som, meu amor. Simbora! A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, vou tentando parar. Guerreirão, emoção, é o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, vou tentando parar. Pra curtir, pra dançar! É o nosso hino, viu, gente? Na voz do fenômeno Gabi Amarantas, essa aí, ó. Canta, pai. Encontrar alguém, imaginar uma paixão. Vivo sem ninguém, quero fugir da solidão. É bonito. Encontrar alguém, imaginar uma paixão. Vivo sem ninguém, quero fugir da solidão. Qual o teu som, bebê? Não tem nenhum olhar. Pode crer. Desperta enfim uma emoção. Onde tu tá, diz? Onde você está? Não vou aguentar. Ouro Negro! E o DJ que toca? DJ Brás. Alô, amor! Meu amor, meu ouro negro, toque bem fundo no meu coração. DJ Brás, despertos desejos, toca pra mim. DJ Brás, um DJ Zão. Meu ouro negro, toque bem fundo. imagina assim, pai, ó. Imagina como te quero, quero, sabes como te quero, quero assim, não quero ver. Bate forte essa saudade, bate forte, não deixa eu esquecer você. Me jura, me jura, me jura aí. Jura que não vai me esquecer, jura, pois eu amo você. Jura, nunca mais me deixar. Jura, pai, jura. Jura, se os mares que descobri, um dia vier fazer, esse amor se acabar. Me jura, jura, jura. Eu sempre vou te amar, jura. Nunca vou te deixar, jura. Eu sempre vou te amar. Agora que eu descobri que o amor que sinto por ti muito superior. Imagina como te quero, quero estar junto. Te quero, quero sim, porque não vem. Foi tão bom, foi tão bom fazer amor contigo, escutando esse som. Foi tão bom. DJ Brass, o consagrado, the best music. Negro! Morte sem você. E bora acelerando, acelerando, acelerando, acelerando. Bora acelerar o bagulho, bora! A mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vá. E o coração? Coração tá machucado, tão sozinho, abandonado, pensando em ti, o que será? E o que será? E o que será? O que será da minha vida? Se não te amar, não provar seus beijos, não dá. Diga, por que você partiu? Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate, porque maltrata. Te digo, vou falar das coisas. Uma, uma, uma, uma, uma, uma. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. As pessoas arrumam jeito, uma maneira de falar. Vamos, showman! Meu parceiro Elinho, showman! Dizer que não você é. Abraço você, meu garoto, é nóis! Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora, agora, agora. E agora, e agora, e agora, agora, agora! Frigorífico Popular, editora, rapaziada, a pé com a gente, nação forte, viu, gente? Valeu! Será que me esqueceu? A culpada fui eu, na sua batida. Eu já nem sei o que fazer pra você voltar. Eu já senti todas as formas pra me perdoar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, como é que é? Como é que é? Meu amor. Consigo esquecer de você. Quando lembro do seu jeito lindo. DJ Brás, o consagrado. Ter a você a magra. O amor, o amor, o amor, o amor. Amor à primeira vista. Parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. Não vá sorrir no seu telefone. Eu preciso saber. Do tá remoto no Caribe Show hoje, diz aí. Estou como criança perdida. Será? DJ Brás. Eu vejo uma louca insensada. Me fez cair em teus pés. Amandinha, com ela combinou, não combinou? Combinou tua boca e minha boca. Oh, romântico. Estou aqui e eu te peço por te dar e me é. Simão! Os lábios tão bonitos. Não, mano, aqui era fácil. Eu não posso esquecer os lábios. E no quarto fechado, eu não paro de pensar em você. Eu não posso esquecer. trilha do casal Weber de Poroca. Se você se for menino. Olha a morfina ali, Weber! Eu preciso de morfina. Magnífico Weber do Murinim. Não vou suportar. Pode tudo, faz pai. Faço loucuras por você, menina. A fera das marcantes. Sua boca me alucina. Teu olhar me faz sonhar acordado. Me abraça e diz que está comigo. Não vou São Feliz, Fábio da Pedreira, Adriano, aquele abraço a vocês, tamo pai. Tamo aqui, sou no Machado Cobrado, aí, ó. Se você se for menina. Olha a morfina, garoto. Eu preciso de morfina. Pra resistir a dor da tua ausência. O veneno que o teu beijo deixou. Não vou suportar. Faço loucuras por você, menina. E também o Bruno Suspensão com a gente. Tá aqui o ladinho hoje do nosso parceiro Paulinho da Anani. Ei, Paulinho, me abraça e diz que está comigo, não vou acordar. E o sol, sol e as estrelas brilham por você. Na noite fria, pensando em você, assim como as nuvens, meus olhos vão fazer. Se você se for, então vai chover, chover. E pra curtir e pra dançar, a fera das marcantes, magnífico ouro negro. Hoje é atuante, né, pai? Hoje do brincante está atuante hoje, né, o Hold? Me deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. Algo diferente eu senti quando você olhou pra mim. Logo eu percebi que querias me tocar. Escuta aí. Escute, meu grande amor. O que sofri o tempo apagou. Esqueci o que passou. Do segundo de amor poroca. O que eu sinto por ti é amor, desejo e mano do céu. És o dono do meu coração. Sente o quê? Sente o quê? Pai, sente o quê, pai? Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Algo que me distraia, me faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, encontro a sua foto. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo o orgulho culpado por você sofrer. Desculpe por você sofrer. Me machucou, né? Me machucou. Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui um covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, por você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Até mais uma. tanto faz. São forte também a ideia dos potentes. Meu parceiro Andrezinho, também de Sori. Adriano, Júlio do Castelo Feliz. Também parceiro Fábio da Pedreira, viu? Fábio, é nóis, garoto. Fábio Gomes, abraço você, viu, Fábio? Ele tá lá do parceiro Dames, no depósito. Abraço, viu, Dames, é nóis, garoto. Vibração, emoção, emoção, adrenalina total. Com o DJ Show do Pará. DJ Brás, DJ Brás, DJ Brás. O original. Magnífico Ouro Negro, que traz em seu comando o poder e a força da fera.